094, faça o nível de voo no 67, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Passa 2710. 2710 para o Ciro. 62 milhas, Nordeste do Goiás, Salvador, serviço Adentro Errado, subiu, mantém nível de voo no 70. Chame o controle Aracaju, frequência 1210, decimal 3. 1710, sobe 1210, chama controle. 2710, boa. Controle Salvador, número 62, bom dia, informação 90. 1162, bom dia, via chegada para o médio 1, desça para nível de voo 080. Ajuste no 020. 1020, via o médio 1, descendo 080, voo no 162. Voo 1962, autorizado a separar o nível de voo 050. 050, 1962. Estacionei 6200, complete no procedimento, chame torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Bom dia. Azul 4082, desça para 2000 pés, ajuste na 020, autorizado final do procedimento ILS, X-ray da pistão no 0, estabilizado. 2000, 0020, chame estabilizado, 4082. Fala, meu cego, que acho que eu tô com o Hermeteu 229, segue em frente até atingir a linha do litoral, após reporte sobre o farol de Itapuã, iniciando espera com curva pela esquerda, informa o Airbus, na final da 10, tráfego adicional, o Embraer 190, o número 2. Ciente, vai prosseguir mantendo a linha do litoral após curva esquerda, cego, Fiosca. Puxanei 6200, informa o Tchali 150, que eu tô no circuito da 17. O mesmo lugar que eu estou à espera, direita, setor sul, não interfere, autorizado pouso, pista 1-0, vento na 3-0 graus, 1-1 nós. Repouso na 10-7, na 2-0. Visual com campo, na Ventroski. Voo 1162, número 4, na aproximação, reduza para 2509. Reduzir 2509, voo 1162. Meu Oscar Mike Yank, autorizado, táxi, reporte na Oscar, ajuste no 020. Chama a Oscar, já. Campo. Aparro meu November Oscar Whisky para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Torre em 118, decimal 95, obrigado, bom dia. Bom dia, bom pouso. Obrigado. Está presente, acertou em curva pela direita. Reposta sobre o farol de Itapuã. Curva pela direita, reposta no farol de Itapuã, o Serra do Fiosca. Salvador, bom dia, o Papa Romeo November Oscuris, que está na Prudence Asa Visual com campos. Papa Romeo November Oscuris, que continua a aproximação, reporte passando através do RMA, ajuste no 020. Ajustando na 020, reportará na, através da RMA, November Oscuris. Exato. Praticamente. Complete nosso procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 895, até mais. Até bom pouso. Obrigado. Do 1962, desça para 2.000 pés, tem restrições, autorizado o final do procedimento LS construído. A pistola 0 vai estar estabilizada. 2.000 pés, tem restrições, reportará estabilizado. Do 1962. Aproximação? Aguarde pista livre, ajuste no 020. Informações de tráfego Charlie 150, espera setor sul. 1.000 pés à direita, 90 férias. Ciente, o 402. O Xanem é 200, solo 32, libera direita, chama o solo 121 na décima 9. Qual é o Oscar Mike Yankee e mantém o ponto de espera? Mantém o ponto de espera, Yankee. November Oscar Whiskey após o pouso sair para que parte? Pode dar bata, November Oscar Whiskey. 4082 autorizado, pouso pista na 0, vento no 30 graus, 129. Pô, eu agradeço, está iniciando a aproximação perdida, não estabilizou. Se puder circular visual, circuito de tráfego, a gente agradece, pode ser esquerda ou direita. Do 4082, tráfego Charlie 150, foi informado do setor sul, mantendo o setor 1010. Positivo, a gente está 2000 já, estou visual com ele, posso fazer pela esquerda. Do 4082, mantenha 2000, abaixo a transferência. Positivo, mantém 2000, aguarda. Carlos autorizado permanece na sua escuta, mando bem. É a Golf Oscar, ela é presente, passa 360 com curva pela esquerda, aguardando instruções. 360 pela esquerda, aguardando instruções, terra Golf Oscar. Mais um 4082, arremeta em frente, chama o controle, 120, décima 8. 08, obrigado. Controle, azul 4082, vê novamente, agora mantendo a proa sobre o aeroporto. Azul 4082, suba para 3.000 pés, ajuste no 020, operação para reinterceptar o curso localizador, curva direita, proa 195, está limitado por 12 milhas nessa proa. Direita 195, subindo para 3.000, limite 12 milhas de Salvador, 4082. Confirma o motivo da remetida? Não consegui estabilizar, devido às reduções a gente ficou muito alto. Foi a onça Mike Yankee? Acho que é Mike Yankee, consiga. Tem previsão aí para o ingresso de decolagem? Chama aqui antes, informa o tráfego aproximando agora curta final no 7, após será autorizado. Graças. Gente, o número 62 é bom. O Fiosca, autorizado da presente efetuar o cruzamento da final da 10, sem interferir com isso na 17. Autorizado, cruzamento 10, sem interferir com isso no 7, terra do Fiosca. Tiago, o Fiocha tem condições de agilizar o cruzamento na final da 10? Afirmo. Gente, reporte o eixo livre. Fortaleza livrando o eixo, Tiago Fiocha. Tia 2, reduza para 1809. Reduzindo, voo 1162. faz o pouso, autoriza o November Alice Chris fazer backtrack até a Bada. Acho que é o uísque negativo, reporte na Quebec. Azul 4082 está a 7.7 milhas, tudo bem, Salvador, reto na navegação, na pro de TAP. Reto TAP, 4082. Pesado, alinhar e manter, pistola 7, ótimo, acho que é o aqui. Essa linha mantém, acho. Cruzamento eixo na 028, Serra Golfiosca. Serra Golfiosca, reporte sobre a Irmã. Departamento sobre a Irmã, Serra Golfiosca. Papa Romeu, levando o Alasco Whisky, sala 37, liberando a esquerda, mantém o ponto de espera na Quebec. É, dá pra entrar a esquerda pra pegar o ponto de espera na Quebec. 2. Salvador, bom dia, tá 3430. São 3436, via chegada Bomédio 1, desça para o nível de voo 080, ajuste no 020. 1020, via Bomédio 1, desça para o nível 080, São 3436. Estabilizou, voo 962. Voo 962, complete novo procedimento, chame 3 Salvador, frequência 118, decimal 95. 1162, desça para 2000 pés, ajuste na 020, autorizado o final do procedimento ILS upgrade da pista no 0, reposta brisada, reduza para velocidade de aproximação, tráfego do processo agora 6.9 milhas. Ah, pista no 0, volume 1262. Descoste que o setor de decolagem da pista CA, setor sul, sentido do setor sul, não interfere. 10962. Barro Meu Oscar Maikin, que decolada aos 39, mantém para o até atingir a linha do litoral. Chame o controle em 120, decimal 8, não vou. Até a proa do cruzamento do litoral e chama 1208, já. 1962, autorizado pouso, pista na 0, vento 130 graus, 130 nós. Livre pouso na 1-0, com 1962. Controle, bom dia, Barro Meu Oscar Maikin. Papa Romeu Oscar, Mike Yankee, bom dia. Mantenha sobre regras de voo visuais. O número pés, corredor axé, reporte fora da barra. Vai manter condições visuais, mil pés e DCT para Manati, se possível, senhora. Autorizado direto Manati, reporte 20 milhas, afastado de Salvador. Papa Romeu Oscar, Mike Yankee. Chama 20 milhas, afastado de Salvador, o Oscar, Mike Yankee. Para Chuísta, firma, autorizado, ingresso na pista 17, reporte livrando na Romeu. Estabilizado e elétrico, Alman Peixe, Dom 1162. Dom 1162, complete 9 procedimentos, chame 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. 1192, 1162. Eita, o Sérgio Félix. Dom 1162, final direto, Sérgio Félix, fica no 0, bom dia. Voo 1162, bom dia, continue a aproximação, mais pista livre, informação de tráfego, Charlie 1501 no meu pés, em espera, setor norte, aproximadamente 3 milhas, cabeceira auxiliar no terceiro. Paciente, voo 1162, aguardando pista livre. turística, eu estou na frequência livre, bom dia. Direita, chama o sol, 1-2-1-9. Direita, 219. E restrições, ajuste no 020. 4.000 pés, sem restrições. 020, obrigado, tá 3-3. Bom, recepcionando a reportaria, Thiago Félix. Autorizado pouso, pistão no 0, vento no 3, 0 graus, 1-1-9-0, quando possível, estima de pouso. Prossiga, apoiar? Quando possível, estima de pouso. Estima a pouso, sai mais 13 minutos, 1-3 de minutos. Tente, grata. Estabilizado. Estabilizado, 4-0-2. Final do procedimento, chame Torres, Salvador, frequência 118.95. 795, 4-0-2. 219, 1-1-6-2. Azul 4082, continua a aproximação, lá de pista livre, ajuste na 020. Informo o tráfego Charlie 150, espera Setor Norte, 1910, aproximadamente 3 milhas, da cabeceira auxiliar no Itafélio. Positivo, acompanha o TQS, 402. Azul 4082, autorizado pouso, pista na 0, vento no 40 graus, na 3 nós. Livre pouso no 0, 402, obrigado. São 3436, desça para 2.000 pés sem restrições, ajuste na 020, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pistão na 0 é estabilizada. Afirmativa, autorizada, descida para 2.000 pés sem restrições, tomará estabilizada X-Ray no 0, tá 3436. Serra Golf Norte, autorizado final do ano 7. Autorizado final do ano 7, Serra Golf Norte. Autorizado, só que é remetido pistão no 7. 0,4, 0 graus, 0 noite. Desculpa, está em contato com a plataforma, já ligou para a CTE. Duas milhas sudoeste do Velho Salvador, não há tráfego do conhecimento do controle no setor. Frequência livre de autocoordenação, está a regra. Tá, tô bem já. Serra Golf Oscar tocou e arremeteu aos 50. Curve à direita, reporte sobre farol de Itapuã, informa o Airbus da Terra, ingressando agora final da minha zero. Sente, direita, farol de Itapuã, aguardando instruções, Serra Golf Oscar. Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, boa, tá 3436. São todos. Capatango Eco 190, bom dia, prossiga. Capatango Eco 190, contato radar, 46 milhas norte do VS Salvador. Sob condições visuais para nível de voo 035, não há conhecimento do controle de nenhum tráfego no setor. Estou no controle a 40 milhas. Salvador, bom dia, tá 3191, passo meio 200 metros para o nível 340, na saída São Bruno. TAM 3191, contato radar na decolagem, via saída São Bruno, submantém o nível de voo 340. São Bruno, submantém o nível 340, TAM 3191. Torre, bom dia, TAM 3436, estabilizado, o X-ray na zero. TAM 3436, bom dia, informação de 4, não interfere, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-4-0, graus 1-3 nós. Livre, pouso no zero, centro do tráfego, obrigado, até 3-4-3-6. Passar o meu servo, fiosco visual com airbus da tal, final 1-0. Afirmo, se possível, prossegue na retaguarda do mesmo. Tiago Fiosca, inicialmente mantém ali do litoral, após autorizado a retaguarda do câncer para o cruzamento da final da 1-0, reporte para gerar base 1-7. Sente, mantém a linha do litoral, após prossegue na retaguarda, reportarei para gerar base 1-7, Tiago Fiosca. Essa zona 90 vai na proa do Ceasa, repasse para a descida. Ajuste no 020. Então, 3436, sala 55, libera a direita, e chame o solo, 1219. 219, direita, obrigado, bom dia. Bom dia, tô agora 556, agora sou 4-0, tá pronto. 1-556, bom dia, autorizado. Alinhar e manter, pista na zero. Alinhar e manter, no zero, 556. Reporte final no 7. Reporte final no 7, Zé Lucas. Sou 556, autorizado decolagem, pista 1-0. Vento 1-2-0 graus, 1-2 nós. A linha decola, o voo 1-5-6. Tiago Fiosca autorizado, toque remetido aqui, pista 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós. Livre toque remetida, 1-7, Tiago Fiosca. 56, decolada 57, chame o controle, 120, decimal 8, meu roupa. 208, eu tô com a RMT, eu informo que prossegue para o centro. Sierra Golf Yacht, paciente. Socorro, meu Deus, 58, curve à direita, circuito não padrão, reporte final na 7. Direita, circuito não padrão, reporte final 1 na 7, Serra Gufiosca. Controle de comandor, passando Oscar Gonçalo, passo Conde, uma centena, 5 da novembro, intenções Bruno BR para Codivão. Controle de comandor, 5 metros radar, mantendo a posição Conde, mantém a Bruno BR, postura de filho, cancelamento. Oscar Gonçalo. 1191, chama Centro Recife, na frequência 128, sinal 35. Centro do Recife, 128, decimal 300, da 3191. Estou em Salvador, boa tarde, com carro 8487, atingindo ponto 0210, pronto. Carro 8487, autorizado, alinhado e decolado, piscando 0, vento 140 graus, 12 nós. Autorizado, alinhado e decolado, no 0, 8487. A patrão rua Sul Novembro, desse para o número 507, a porta do Jato Campo Celso. Romeu Thiago Fiocchi, autorizado pouso, pista 1 a 7, vento 1 a 4, 0 graus, 1 a 2 nós. Livre pouso 1 a 7, Serra do Fiocchi. Zona 790, autorizado. Alinhar e manter aqui, estando zero. Ali, manter 190, 790. Formou o Thiago Fiocchi, que é sala 02, confirma o pátio? Thiago Fiocchi, autorizado, essa sala 180, reposta livrando na Romeu. Reposta livrando na Romeu, o Thiago Fiocchi. para carro 8487, decolada 02, chame controle 120, deixa o nome. Controle 1208, obrigado, boa tarde, tá bom. Controle Salvador, boa, seu ADS 8784. Perdão, 8487, curvando à esquerda, passando 4000. Apsu 8487, contato rolando decolagem, suba para o New Jo 390 e seu depois. Gente, 390 via Puka, meio 847. Controle, Apsu, negociando para a descida. Chegou o fim do para 4 pés, o ajuste no 020. 4000-0-10-0, Apsu, negociando. Ano 556, chama-se a 35, da Pleiteia, no 2835. 2835, gol no 556. Controle, chama-se a 6356, chama-se a 1, chama-se a 6356, chama-se a chegada Bomé de 1, para o nível de voo 050. E a chegada para o 050, chegou. Uno 790, autorizada a decolagem, pista no zero, vento no 40 graus e no 1 nós. Autorizada a decolagem, 790. Controle, arco do 90, essa visão, Uno 7. Sente, desce para o número 500 pés, agora está por aí. 9500, passará a arco do 90. A 90 decolado 06, chame o controle 120, decimal 8, morreu. 20, 1 ou 208? 208. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, voo na 790, bom dia. 0, contato radar decolagem, super nível de voo 370, via saída Puka. Na Puka, 370, gol 790. Oi, Salvador, bom dia. Mapa Tango, Eco Zulu, November, visual, Corona 7. Mapa Tango, Eco Zulu, November, voa. Direção 1 no teste, dá presente autorizado, final 1 no 7, reposte na curta, ajuste na 020. 60 mil autorizada, curta, o Eco Zulu, November. Aliado e pronto, 3745. 3745, autorizada a decolagem, pistão na 0, vento no 30 graus e no 3 nós. Autorizada a decolagem, 3745. 3745, decolada 08, chama o controle, 120, decimal 8, morro. 208, 3745. Controle Salvador, 3745, decolou, passando 1200. 3745, contato radar na decolagem, suporte no voo 360 e acende a travona. 360, travona, pode voar Leda? Pode 2600, autorizado, já que Leda. Faz 2000, voa Leda, 3745. Controle Salvador, é o TAM 3378, nós temos a Novembro, mantendo 160 restrito. TAM 3378, essa identificação, de fazer chegada a Bombé de 1 para o nível de voo 050. Via chegada ao 050, TAM 3378. Então, Eco Zulu 90, solo 1-0, Fátima 5, você na frequência livre. Atingindo 0-5-0, chama 6-5-6. Chama 6-5-6, deixa o cadastro de estudo em Pátria, está 2-0-2-0, autorizado EBS, posto estabilizado. 790, chama a Teatro Recife, na frequência no 25.45. 2545, bom dia. Salvador, é o TAM 3378, posso lá de voar ITAP ou Duna? Autorizado ITAP, TAM 3378. Presente ITAP. Controle, Oscar Golf Kilo, condições visuais para o cancelamento. Capitão Oscar Golf Kilo, lá no ISR cancelado 1514, isso é sobre regra de voo visual para 1500 pés, o ajuste nos abertos. Poxa, para 1500 pés, via corredores, Oscar Golf Kilo? Afirmo. Bom dia, TAM 9017, ponto para pronto. 9017, autorizado, alinhado do colapso, pistão 0, ventura 30 graus, 1-1 nós. A linha de colapso da 0, TAM 9017. Repouso na Papango, Oscar Golf 5, essa para 197, reposto em Interlagos. Passando bem foi, essa é a cara visual, lá no Oscar Golf 5. Sul 9097. Prossiga. Qual a possibilidade de coordenar com o colega lá do Recife, a gente voar direto no Ótima? Aguarde. Na sua escuta, muito grato. Boa tarde, eu tenho 3378, final de 7 milhas, baixa de travão. 3378, vento 140 graus, 11 nós, ajuste na 020, autorizado para uso, pista na 0. Livre posto, pista 10, eu tenho 3378. Torre Batalha 250 da Gol, pronto, pista 10. Bom, meu 50, vou manter a volta de espera. Mantém. Controle Oscar Mike Yank, ideal de descida. Gente, deixa eu parar aqui as pedras, como é que é? Vento 130 graus, 119. Sempre posiente, tá? O quilo chama torre 118 do final 5. 18,95, 12 quilos. Torre, boa tarde, só passando o África do quilo, 3 milhas para a alta torre, visão com campo. Solicita, se possível, a base para 1-0, operação X-Ray. Patango Oscar Golf Kilo, autorizado. Desconsidere, continue a aproximação, reporte RIMAR, desça 1 no meu pés, ajuste na 020. Sim, você está no meu pés, reportará RIMAR. O Oscar Golf Kilo está avisando o contrato da final da 1-0. Só se quiser fazer linha, passar. Cinco Mostre Golf Kilo, mantenha a perna do vento, aguardando para girar base 1-0. Perna mantenha do vento para posterior base o Oscar Golf Kilo. Tá 3378, solo de 2-4, libera a direita, chama o solo, 1-2, 1-9. 2-9-4. Papatão Gosta, Golf Kilo, autorizado em girar base, reporte final 1-0. Papatão Pará, final 1-0, Oscar Golf Kilo. Bora 250, autorizado, decolagem, pistão na 0, vento na 3, 0 graus, 1-1 norte. Teve decolagem 1-0, bom 250. O Xané 6203, mantém a ponta de espera. Mantendo a ponta de espera, mas não sei. Nove zero no sete, ela está assistindo na frequência 1-2-2-3-5. 1-2-3-5, grato, você é João, Telenor, 907. Controle, Tiago, por favor. Prossiga. Está visual com o campo, agora próximo rotatório. Tente chamar a torre, 1-1-2-9-5. Positivo, você viu 900, obrigado, senhor. Boa tarde, Charlie Alpha Fox. Papa Romeo Charlie Alpha Foxtrot, continua a aproximação, confirma a posição. Só a próxima rotatória agora, mantendo 1000. A intenção é pousar por 2 minutos, fazer um toque no Tati 3 e posteriormente prosseguir para EMA. Bola 250, decolando 1-2-6, chame o controle 1-2-0-8. 3-0-8. Ali Alfa Foxtrot, ciente, reporte através de norte da torre. Reporte através de norte da torre, Thiago Alfa Fox.